Essa é a Rádio Chimango 750, uma empresa do Grupo Marajoara de Comunicação. Olha o golpe com Bruno e Barreto, passando por aqui, encerrando mais esta sequência. Japinha Conde com Conde do Forró, Eduardo Costa, Desperdício, Fake Amor com Melody, Zé Neto e Cristiano, Ela é Ela, Ela e Ela, né? O som também de Eduardo Costa e Ralph, Você Maltrata. A gente volta já já com muito mais aqui no Conexão. Fique ligado, Conexão Total, volta já. Super Rádio Chimango da Amazônia, ZYI 541, AM 750 kHz, online, grupomarajoara.com.br, emissora da rede Marajoara de Comunicação, uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo, Alenquer, Pará, Brasil. Bases da notícia informam. A cobrança de uma taxa para assessorias esportivas que realizam atividades em grupo no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi adiada pela concessionária que administra o local. A previsão era de que a medida passasse a valer em março agora de 2022, mas ainda não foi definido um novo prazo para a implantação. Informaram os primazes da notícia. Super Rádio Chimango e a hora certa. Bora ganhar 15 mil reais no Alenquer Feliz? Que tal ganhar um pacotão de 15 mil reais, hein? Tá sensacional o Alenquer Feliz! Cartelas de 3 reais, 5 reais e 10 reais, terça-feira, 22 de março. Te liga aí! Mil reais no primeiro prêmio, mil no segundo, tem 10 mil reais no prêmio principal, viu, meu povo? Além de 30 pessoas que ganharão muito dinheiro no Super Giro. Repete aí, pequeno! Mil reais no primeiro prêmio, mil no segundo, 10 mil reais no prêmio principal e 3 mil reais no Super Giro para 30 pessoas. É o Alenquer Feliz, meu irmão! Terça-feira, 22 de março. Tá desempregado? Tá sem trabalho? Vem ganhar muito dinheiro conosco. Promoção especial para gerente de vendas. Cartelas de 3 reais, 5 reais e 10 reais. Informe-se. Sorteio somente para Alenquer. Transmissão ao vivo pela TV, Rádio Chimango da Amazônia e redes sociais. O governo do Pará acaba de entregar a ponte sobre o Rio Meruú, na PA 151. Um sonho antigo de todo Baixo Tocantins que agora vira realidade. A ponte com 560 metros de extensão tem estrutura reforçada contra acidentes e liga Igarapé-Miri a Mocajuba, garantindo desenvolvimento para toda a região. Com a ponte do Meruú, o transporte vai ficar mais rápido e seguro e o comércio vai crescer ainda mais. É o governo do Pará levando infraestrutura e integração por todo o Pará. Governo do Pará, por todo o Pará. Soares Máquinas em Alenquer continua até o final do mês de março com preços promocionais em lavadoras, motosserra, roçadeiras, correntes para motosserra e peças estilo. Promoção em motores, motobombas e grupos geradores Honda e Toyama. Temos produtos da marca Bosch, Chaves Gedore e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Soares Máquinas em Alenquer, na Estrada Paz de Carvalho, próximo à ABB. Fone 93 9 91 22 83 63. Casa Sertaneja, tudo com melhores preços. Vá hoje mesmo na Casa Sertaneja e compre sua bateria Moura de 150 amperes. Temos material para calafeto e tudo mais barato na Casa Sertaneja. Não esqueça, eu disse Casa Sertaneja, em frente à orla da cidade. A fase de quartas de final do Parazão começa neste sábado. O Remo vai a Bragança para enfrentar o Caeté no estádio São Benedito a partir das 15h30. E no domingo, pela manhã, o Tapajós recebe o Paysandu em partida que começa às 9h30 no estádio Francisco Vasquez em Belém. São muitas emoções para você, torcedor, na fase decisiva do Campeonato Paraense, com a cobertura minuciosa dos titulares do esporte. Guerreiro versus Leão no sábado e Boto versus Papão na manhã de domingo. É aqui onde o futebol tá na cara. Oferecimento Avistão, um menor preço à vista. No supermercado mais barato tem muito mais conforto, muito mais qualidade. Venha conhecer e aproveite nossas ofertas imbatíveis. Droga Norte, a mais barata do Pará. A província do Pará. Acesse aprovinciadopará.com.br e fique bem informado. Essa é a Rádio Chimango 750, uma empresa do Grupo Marajoara de Comunicação. Super Beleza, tá certo. Tá aí o nosso Fabrício Bragança trazendo informações do Caeté e também da equipe do Leão de Antônio Baena. Estamos de 15 horas e 12 minutos em Belém do Pará. Tem alguma coisa mais do Leão aí?